Você não é um qualquer, você não é um bastardo. Você é um filho de Deus. Amém. E se você conhece a integridade, o caráter do teu pai, você sabe que o que ele promete, ele cumpre. Um dos maiores problemas que nós temos hoje em relação à fé, porque todos nós temos promessas de alguém, temos muitas vezes papéis escritos, certidões promissórias, e as pessoas não cumprem. A palavra não vale mais nada para mim. Só querido, que quem te promete não é qualquer pessoa, quem te promete é Deus. Amém. E hoje o líder falou para mim: ó, você dá uma palavra rápida, divide em grupos. E nós vamos discutir a lição, porque para quem está vindo pela primeira vez, nós damos a aula, o líder dá a aula, depois faz uma introdução. E nós dividimos em grupo, e a nossa revista ela tem os temas, e a gente discute, depois tem o fechamento, cada grupo dá um ponto de vista. Nós vamos fazer assim, conforme a orientação dele. Só que estava ali orando hoje, tipo, um dia muito atribulado, muita coisa para chegar aqui, muita coisa mesmo, vocês não imaginam. E eu estava pensando sobre essa lição que o Iber falou, e sabe o que falta para a gente, querido? Tem faltado na nossa vida é nós termos menos carnais e mais espirituais. Porque a Bíblia ela é muito clara. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Querido, a fé é a certeza que Deus vai cumprir a palavra de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós conhecemos nosso Pai. Se nós conhecemos nosso Pai, nós temos que ser guiados pelo Espírito do nosso Pai. Amém. Então eu estava ali orando, o pessoal, o meu irmão estava ministrando, a irmã estava cantando, eu estava no meu coração. E eu falando: Senhor, eu vou resumir, né, aquele dilema, né, que ele ministra, quem sabe, aquele dilema que a gente, o que eu canto, o que eu falo, o que que... Mas o Espírito de Deus está falando no meu coração assim: olha, tem gente aqui que o problema não é a falta de fé. O problema não é a falta de promessa. O problema é que eles não ouvem a minha voz. E hoje eu quero derramar o meu Espírito sobre eles. Aleluia! Então eu queria aqui levantar um clamor. O Espírito Santo venha sobre nós. Amém. Amém. E ele tem liberdade. Eu não sei. Ele tem liberdade. Ele vai vir sobre nós. E há pessoas aqui que podem estar vindo pela primeira vez, mas estão se perguntando: e quais promessas? Você vai abrir, você vai buscar. Mas hoje o Espírito Santo vai colocar no teu coração. Não vai ser a sua mente que vai estar falando. Vai ser o Espírito de Deus que vai estar falando com você. Com objetivos, sonhos, não os seus. Não os seus. Muita gente se equivoca e fica até vivendo uma geração de pessoas brigadas de mal com Deus. Porque, ah, o irmão botou a mão na minha cabeça e falou que eu era de ontem. O outro falou que é. Se você tem o Espírito Santo, eu acredito em profecia. Eu acredito, não estou isso. Mas quem fala com você antes de mais nada, quem confirma a profecia é o próprio Espírito Santo. Aleluia. Você pode botar a mão na minha cabeça quantas vezes quiser, falar com você senador, com você não sei. Irmão, eu sei que Deus tem para mim. Amém. Quando vai se cumprindo o tempo de Deus? Amém. Agora a pergunta que eu faço a cada um aqui: vocês sabem o que Deus tem para vocês? Vocês têm ouvido a voz do Espírito Santo falando com vocês? Quais são os planos dele para vocês? Não os planos que você quer, mas os planos de Deus. Deus não tem compromisso em cumprir. Isso precisa ficar bem claro. Com os seus planos e os seus sonhos. Deus tem compromisso em cumprir os planos e os sonhos dele na sua vida. Se você permitir. Se você permitir. Sabe, querido? O grande problema é que nós rivalizamos com Deus. Nós queremos para cá, Deus quer que me ajude para lá. Não, mas eu quero que você ore e vá em jejum, não sei o quê. Deus é Deus. Nós temos que estar centrando, convergindo em tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente sonha, com a vontade de Deus. Deus dá direção, a gente só segue. E aí, querido, quando você seguir na direção de Deus, algumas coisas vão acontecer que normalmente não aconteceriam. O que, cara? Mas você vai ver enfermidade sendo curada. Você vai ser instrumento de Deus para abençoar outras vidas. Você vai ver seu ministério se concretizar. Você vai ver outros ministérios que você nem esperava se cumprindo na sua vida. Você vai ver portas abertas, portas de emprego, bênçãos que você nunca imaginou receber. Amém. Vindo para você. Por quê? Porque eu acreditei que vai acontecer. Não, porque você convergiu a sua vontade com a vontade de Deus. O Espírito Santo te guiou até a plenitude da vontade de Deus. Amém. Deus tem compromisso. Deus tem compromisso. Amém. Com quem tem compromisso? Deus tem compromisso. E a palavra do Senhor fala: eu não sou homem, nem filho do homem. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Se o Espírito Santo hoje colocar no teu coração, e eu estou pedindo aqui, clamando, humildemente, porque eu sei das minhas limitações. O Espírito Santo colocar hoje no teu coração, durante a oração, se você tem vida com Deus, ou se a partir desse momento você fala, não, eu vou dar mudar totalmente o rumo da minha vida, eu vou me afinar com Deus. Que eu fazia de errado, porque o Espírito Santo também mostra, ninguém precisa botar o dedo na cara de ninguém e falar, não, você está errado mesmo. O Espírito Santo mostra. E é isso que nós vamos orar agora. Para que o Espírito Santo venha com poder nesse lugar. Para que o Espírito Santo nos convença do pecado. Para que o Espírito Santo mostre os caminhos que Ele quer que nós trilhemos. E para que Ele nos dê a fé que nós precisamos, não para alcançar os nossos objetivos, mas para alcançar os objetivos que Deus tem para nós. Amém. Queria pedir a todos que ficassem perto. E nós vamos orar aqui nessa direção que o Espírito tem dado. Nós vamos orar para que Ele venha sobre nós, sobre todos nós. E a partir desse momento, não vai ser a sua mente que vai falar mais. Não vai ser os seus sonhos mais que terão relevância nesse lugar. Você vai ouvir uma voz apenas. A voz do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Eu creio no Deus de milagre. Eu creio no Deus de poder. Pai, nessa noite nós estamos aqui reunidos. Clamando para Deus. Pelo transbordar do teu Espírito Santo nesse lugar. Pai, tu sabes o que tu tens programado para cada um aqui. Tu sabes, Pai, o que tu tens antes deles nascerem. Tu já programaste o caminho que eles deviam trilhar. Tu tens um caminho de portas abertas para filhos e filhas de Deus. Mas é preciso, Pai, que eles ouçam a tua voz. É preciso que eles tenham compromisso contigo. Porque tu é o Deus que nunca falhou. Tu é o Deus que nunca falhará. Mas muitas vezes, Pai, nós falhamos. E aqui, como corpo de Cristo, Pai, nós queremos primeiramente pedir perdão pelos nossos pecados. Nós queremos aqui declarar, Pai, que tudo aquilo que está errado em nossa vida, nós queremos colocar no altar. Nós queremos ser justificados pelo teu sangue. Verdade. E nós queremos te levantar justificados para que nós possamos viver a vida que tu tem para nós. Agora, Pai, clamando a Deus pelo perdão dos nossos pecados, nós clamamos aqui por o corpo de Cristo também. Pai, em nome de Jesus, vem com teu Espírito nesse lugar. Ora, leva na pastura e anda na paz. Pai, vem com teu Espírito sobre cada crente aqui nesse lugar. Toca em cada um aqui. Pai, você nesse lugar. Batiza os crentes nesse lugar. Redonde, assim, Pai, como foi em Pentecostes. Essa redonde sobre cada um aqui. Levanta ministérios, levanta chamados. Mostra o que tu tens para cada um aqui, Espírito Santo. Venha com poder e glória, capacitando, encorajando, revigorando e trazendo de novo um bálsamo, uma unção nova sobre cada um aqui.